Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados na Rádio Esotérica FM. Namastê. Alquimia. Nasceu há cerca de 50 mil anos atrás, ouvintes. Muito antes do que a ciência realmente reconhece. E nós podemos, com certeza, mencionar que a civilização Atlante, ela é muito mais antiga do que realmente nós imaginamos, ouvintes, porque ela tem indícios, caros ouvintes, muito fortes de que ela passou por períodos geológicos. O Egito, caros ouvintes, passou por épocas em que o tempo, o clima não era tão seco, tão quente e tão árido como ele se mostra nos dias de hoje. O Egito, ouvintes, passou por épocas em que havia um clima muito mais ameno, um clima realmente tropical, e exatamente, ouvintes, este clima nós podemos perceber pelas os indícios que estão sendo encontrados atualmente, e que é a grande discussão da egiptologia no momento, ouvintes, de que há indícios muito fortes da erosão, não só pela passagem do tempo, não só pela ação dos ventos, mas principalmente da erosão pluvial. Então, os monumentos egípcios demonstram claramente a erosão por chuvas torrenciais. E se tem notícia hoje em dia de que o clima seco e totalmente árido, né, desértico, que existe hoje no Egito, ele começou a ser assim há cerca de 30 mil anos atrás. E antes disso, ouvintes, havia um outro clima, uma outra configuração dentro das estações do ano, e justamente era esse clima diferente que foi responsável pela erosão pluvial que hoje está sendo amplamente discutida nos meios egiptológicos. E isso, caros ouvintes, traz indícios muito fortes para confirmar as declarações dos ocultistas, como Madame Blavatsky, né, que afirma que as pirâmides, as grandes pirâmides, datam de cerca de 70 mil anos atrás, e também a declaração de Charles Leadbeater, outro grande teósofo, que nos seus escritos menciona que as primeiras pirâmides do Egito começaram a ser erguidas há cerca de 200 mil anos atrás. E os egípcios, ouvintes, herdaram não só esta capacidade de erguer essas construções fantásticas que são as pirâmides, mas os egípcios herdaram também a sua língua, a sua arte, ouvintes, e conhecimentos espirituais. Os atlantes tinham realmente uma sabedoria, uma tecnologia muito peculiar. Um tanto diferente da nossa, ouvintes, porque a nossa tecnologia atual, ela está mais focalizada na força, na potência, na explosão das coisas. Os atlantes, eles tinham muito mais o conhecimento dos campos energéticos. Uma pirâmide, caros ouvintes, ela nada mais é do que uma grande máquina de manipulação de energias cósmicas. Ela é uma forma que gera realmente uma relação bastante forte entre a forma física e as energias cósmicas. Então nós podemos dizer para vocês que a máquina que é uma pirâmide, ouvintes, o artefato que é a pirâmide, na verdade ela serve para manipular campos energéticos, e dessa forma acelerar a evolução das pessoas que tinham a oportunidade de ingressar dentro dessas pirâmides. A pirâmide, caros ouvintes, ou as pirâmides egípcias jamais foram sarcófagos ou locais para fazer não só o funeral, mas para deixar lá sepultado algum faraó ou coisa do gênero. Muitas vezes, após a morte, obviamente, dos faraós e dos grandes dignatários egípcios, eles eram levados durante muitos dias para dentro da pirâmide. Mas a função real da pirâmide, ouvintes, é ser uma máquina iniciática, né? Porque os grandes campos energéticos gerados com as pirâmides faziam com que as pessoas que ali ingressassem evoluíssem bastante. E a alquimia estava presente no Egito, principalmente, ouvintes, pelo conhecimento que os egípcios tinham da vida post-morte, né? E a morte, caros ouvintes, era o grande tema da civilização egípcia, e Hermes Trismegisto, ao qual se menciona que teria escrito mais de 35 mil livros, ele introduziu exatamente esses conhecimentos. E até nós chegaram os princípios herméticos, as leis herméticas, e principalmente aquele famoso enunciado, caros ouvintes, que nos deixa realmente encantados, porque Hermes Trismegisto enunciou a lei das correspondências, de que o que nós temos aqui embaixo é idêntico ao que está lá em cima, e o que está em cima é idêntico ao que está aqui embaixo. Na sua famosa tábua de esmeralda, caros ouvintes, lá estão esses princípios herméticos que são a base realmente da alquimia. E morte, caros ouvintes, nós temos falado muito claramente aqui para vocês nos nossos programas. Morte para os egípcios, para os esoteristas, para os ocultistas, é uma coisa diferente do que está na cabeça das pessoas. Morte, ouvintes, na verdade significa transformação. Então, quando os alquimistas, ouvintes, eles tratavam com as transformações da matéria, e quando os egípcios faziam os seus ritos funerários, falando muito da morte, falando da vida após a morte, na verdade eles estavam falando da transformação que acontece. Porque no universo, ouvintes, nada pode ser verdadeiramente criado e nada pode ser verdadeiramente destruído. Mas no universo tudo está em constante transformação. E a morte, ouvintes, que era o grande tema da religião egípcia, com os seus famosos tratados sobre a vida após a morte, e era uma civilização que tinha um conhecimento muito profundo dessas transformações. Então, os alquimistas relativamente modernos, né, que herdaram essas tradições, ouvintes, que provém do Egito, depois passaram para os caldeus, passaram para os babilônios, até chegar aos árabes e finalmente na Europa medieval, todos eles são herdeiros, de certa forma, desses conhecimentos. Então, aqueles alquimistas que se dedicavam à transformação da matéria vil, da matéria inerte, sem valor, né? A transformação do chumbo em ouro, né? Em metais e em pedras preciosas, eles estavam fazendo alguma coisa que, na verdade, é um símbolo para algo muito maior. É o símbolo da possível transformação das qualidades internas do ser humano em capacidades superiores. Então, quando nós vemos as representações dos alquimistas, né, com os seus fornos, né, fazendo durante muitos e muitos meses as chamadas operações alquímicas, né, nós temos que ter em mente, ouvintes, que muitos deles, obviamente, sabiam que a matéria física também pode passar por transformações. E hoje a ciência, ouvintes, já comprovou exatamente aquelas coisas que os alquimistas já sabiam. Ou seja, de que a matéria, caros ouvintes, ela é conversível em energia. E a energia pode se converter em matéria. Então, o discurso dos alquimistas, ouvintes, hoje ele é uma realidade. Não é mais algo a ser comprovado, ouvintes. Hoje já é real o conhecimento que se tem de alquimia e desses conhecimentos. Porque o século passado, ouvintes, viu realmente coisas maravilhosas. Nós vimos o avanço, o progresso muito rápido da ciência. Nós vimos também descobertas realmente fantásticas e que têm uma importância muito grande para todos nós seres humanos, porque o século XX ele presenciou a grande descoberta, ouvintes, da existência da alma. A alma, caros ouvintes, que as escolas psicológicas chamam de inconscientes, foi comprovada pelas análises estatísticas, pelas observações dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicoterapeutas, registrando sonhos. Eles perceberam não só a existência do inconsciente pessoal, como do inconsciente coletivo. E tudo isso, ouvintes, acabou realmente trazendo um avanço muito grande para a humanidade. Desenvolvimento que nós vemos no campo científico, quando também, ouvintes, se constatou com as teorias científicas, principalmente pela teorização da nova física, que começou com Albert Einstein. Os cientistas, ouvintes, constataram e realmente comprovaram a existência prática, ouvintes, matemática daquilo que sempre foi afirmado pelos alquimistas, pelos místicos, pelos religiosos, de que a matéria, caros ouvintes, ela é uma condensação do espírito. E, obviamente, a ciência não fala dessa forma, mas quando ela diz e quando a grande equação de Albert Einstein nos diz que a energia é igual o produto da massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, o famoso E igual a MC ao quadrado, ouvintes, ali está matematicamente colocado aquilo que sempre foi dito pelos esoteristas. Ou seja, de que a matéria se converte em energia e a energia se converte em matéria. Daí, caros ouvintes, que aquilo que os alquimistas sempre disseram e que lamentavelmente poucos realmente comprovaram, acabou se cristalizando, ouvintes. Agora nós estamos mostrando aqui no nosso vídeo, pela nossa transmissão ao vivo aqui das imagens do nosso estúdio. Esta imagem que nós estamos mostrando aqui para vocês, ouvintes, é a imagem que foi eleita a imagem símbolo do século XX. É o cogumelo atômico, ouvintes, subindo no céu, o que é realmente uma constatação prática, objetiva, de que a matéria, ouvintes, tem dentro de si compactada uma grande energia. E quando ela é liberada, ela provoca essas explosões que lamentavelmente foram usadas como armamento e causando lamentavelmente a morte de milhares e milhares de pessoas e, por efeitos da radiação, também outras milhares de pessoas foram contaminadas pelas radiações dessas explosões. Mas esta imagem, caros ouvintes, da bomba atômica explodindo, ela é a constatação prática de princípios alquímicos. Mas não devemos esquecer nunca dos desenvolvimentos que as escolas psicológicas fizeram e principalmente deste grande humanista, caros ouvintes, não só grande psicólogo, psiquiatra e terapeuta, que foi Carl Gustav Jung, que criou a escola da psicoterapia, ouvintes, mas também era um grande pesquisador da alquimia, grande colecionador de manuscritos alquímicos, e na sua obra completa, Jung menciona exatamente os paralelos que existem entre as pesquisas dos alquimistas e as suas investigações no campo da terapia psicológica dos seres humanos. E isso, caros ouvintes, vai aproximando cada vez mais a humanidade de um conhecimento mais integrado. E mesmo que os alquimistas, ouvintes, tivessem que ocultar os seus conhecimentos por meio de imagens fantásticas, de símbolos, para não serem perseguidos pelos fanáticos religiosos, eles já tinham dentro do arcabouço dos seus conhecimentos esta percepção de que o espírito, caros ouvintes, e a matéria estão totalmente interrelacionados e que as realidades energéticas, as realidades espirituais, elas têm uma participação muito grande na nossa vida material, assim, obviamente, como os psicólogos dizem que o inconsciente tem uma grande influência sobre o nosso lado consciente. Então, a alma, caros ouvintes, com as pesquisas de Jung e de outros psicólogos, ela foi realmente provada. Então, nós estamos partindo já de um pressuposto muito mais avançado de que esses conhecimentos, ouvintes, não são apenas fantasia, mas sim, eles já são coisas estabelecidas e que nós todos, obviamente, podemos tirar proveito desses conhecimentos, podemos avançar no nosso caminho de evolução, sabendo que essas coisas hoje já estão bem confirmadas. Mas o nosso programa Lux Esotérica, ouvintes, está chegando aqui no final do seu primeiro bloco de hoje. Nós estamos recapitulando aqui aquilo que foi falado no programa de ontem, que tivemos problemas de gravação com o áudio no dia de hoje, e já fizemos essa recapitulação aqui no primeiro bloco, mas vamos continuar as nossas análises sobre a alquimia, tema sugerido pelo nosso ouvinte Júlio César de Lucas, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, Júlio César, muito obrigado aí pela sugestão, e vamos fazer a nossa pausa, caros ouvintes, para nós nos refrescarmos um pouquinho, e vocês ficam com o convite da Levir para virem se associar, participar conosco desse trabalho maravilhoso, levando aqui nas noites da Rádio Esotérica FM, agora também transmitido aqui com imagens para vocês. Algum dia nós vamos virar um canal de televisão aí, além de rádio. E vamos ao intervalo, ouvintes, voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato aí pela maravilhosa audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e também por todos vocês que estão me acompanhando nas gravações, no site da loja Esotérica Virtual, e também aqueles que vão nos acompanhar aí pelos discos que serão distribuídos com esse programa, caros ouvintes. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência de todos vocês. Nós estamos aqui abordando um tema sugerido pela nossa audiência, pelo nosso querido ouvinte Júlio César de Luca, lá de Porto Alegre, no Rio Grande, nos sugeriu o tema alquimia, que é um dos temas realmente mais interessantes do esoterismo. Eu sempre estou dando palestras sobre esse tema e nós vamos estendê-lo realmente ao máximo. E depois dessa recapitulação aqui do que realmente venha a ser, caros ouvintes, a alquimia, esta grande ciência oculta da transformação, porque cada um de nós, ouvintes, é realmente um alquimista. Eu, você, todos os seres humanos, todos os seres vivos e, na verdade, todas as consciências do universo, somos seres inteligentes e seres que transformam as energias. Cada ser vivente, ouvintes, é um ser que trabalha com forças, com energias, com a matéria, que nada mais é do que a condensação da energia. Então, cada um de nós, ouvintes, é um alquimista, mais ou menos informado, né? Aí é que está realmente o problema. Porque se nós fôssemos mestres alquimistas, nós não cairíamos em determinados erros que nós fazemos, ouvintes, e já estaríamos avançando muito mais na nossa evolução. Mas como nós ainda somos muito primitivos ainda, ouvintes, nós muitas vezes derrapamos. Mas vamos caminhar, ouvintes, aqui no tema alquimia. Vamos falar aqui, ouvintes, sobre duas coisas que são, assim, letras do alfabeto da alquimia, ouvintes, para vocês realmente não ficarem apenas com um conhecimento superficial do que seja alquimia. Porque na introdução que nós demos ontem, nós falamos para vocês que há pelo menos duas escolas muito claras, muito clássicas do que venha a ser a alquimia. A mais clássica e que as pessoas imaginam que seja a única é a alquimia, ouvintes, puramente laboratorial, né? Aqueles alquimistas com os seus fornos, com os seus caldeirões, os seus atanores, as suas pipetas, todos aqueles apetrechos de laboratório que as pessoas imaginam que os alquimistas usam, né, para fazer a transformação da matéria. E, de preferência, para chegar no ouro, né? Muitas pessoas se interessam pela alquimia justamente porque se diz que do carvão, ou do chumbo, ou de alguma substância que realmente não tem valor, por ser uma substância comum, se poderia chegar então no ouro. Mas a outra corrente, ouvintes, da alquimia é, e que é defendida, obviamente, por aqueles como Carl Gustav Jung, né? Porque o que um psicólogo, caros ouvintes, um psicoterapeuta viria a ter interesse na alquimia? Isso só pode ter uma razão, ouvintes, porque ela se remete para a natureza interna do ser humano. A matéria, caros ouvintes, que os alquimistas transformam, ela também está dentro de nós. A matéria vil, o carvão, caros ouvintes, o chumbo, está dentro do ser humano. Não só como matéria física, porque ela está aqui fisicamente, mas também as energias invisíveis, o nosso lado emocional, o nosso lado mental e o nosso lado espiritual, eles também podem passar por uma transformação. Eles podem ser transformados alquimicamente. Então nós vamos trabalhar aqui, ouvintes, vocês que estão me acompanhando aqui pelo vídeo, né? Nós vamos passar aqui a uma imagem clássica e que está presente em todos os trabalhos de alquimia, ouvintes, todas as representações artísticas. Nós encontramos, e vocês estão vendo agora, a figura do Sol e da Lua. Esse é realmente o A e o B, caros ouvintes. O Sol e a Lua são o A e o B da alquimia. Toda boa imagem alquímica sempre contém dentro de si o Sol e a Lua. E em qualquer loja maçônica que vocês entrarem, ouvintes, no mundo inteiro, sempre lá no Oriente vocês vão encontrar um Sol e uma Lua. Porque a maçonaria incorpora, ouvintes, esses conhecimentos da alquimia. E nós temos aqui um homem, né, representado com a cabeça pintada como se fosse um sol, e uma mulher com a cabeça pintada como se fosse a lua. E ao fundo nós temos um lago com navios, com barcos ali flutuando, passando tranquilamente, e mais embaixo, ouvintes, próximo dos pés, das pernas aqui das duas personagens, nós vemos um galo e nós vemos uma galinha, né? Ali ciscando, a galinha ciscando perto do pé da mulher. E aí as pessoas, quando veem essas imagens alquímicas, ouvintes, ficam realmente perplexas, né? Porque o que será que significa, ouvintes, isso? Porque as pessoas não iniciadas na alquimia, quando vêem essas imagens, têm a mesma experiência que nós temos quando nós somos crianças e vemos as letras, mas não sabemos o que elas significam. Não sabemos o som que elas simbolizam e não sabemos as ideias que podem ser simbolizadas com aqueles desenhos das letras. Só depois que nós nos educamos que nós passamos a saber. E os alquimistas, ouvintes, têm todo um conjunto muito complexo de símbolos que são usados universalmente por todos os alquimistas, ocultistas e esoteristas. E o Sol e a Lua, ouvintes, aí nós temos que ter um poder de abstração, porque obviamente que não estamos falando aqui nem do Sol físico e nem da Lua física, ouvintes, mas sim nós estamos falando desses dois grandes astros, né? Dois grandes objetos celestes, né? Que nós encontramos no céu enquanto símbolos. O símbolo, caros ouvintes, é realmente algo que atrai um significado mais profundo. E para a alquimia, caros ouvintes, para o esoterismo, o Sol e a Lua representam duas coisas muito importantes. São os dois caminhos principais, ouvintes, pelos quais a energia do universo circula. E principalmente no ser humano, em todos os seres vivos, mas em nós muito especificamente, porque tudo o que acontece lá no macrocosmos, ouvinte, no universo, também ocorre dentro de nós, seres humanos. Então, o Sol e a Lua representam os dois caminhos que a energia faz dentro do ser humano. E a Lua, caros ouvintes, que é fisicamente apenas um corpo que reflete a energia do Sol, é o símbolo, ouvintes, da passagem da energia, da passagem da força, da passagem do conhecimento e da sabedoria pelo corpo, sem ser analisada pela consciência, é realmente um fluxo inconsciente das forças. E nós sabemos por experiência própria, caros ouvintes, que o nosso corpo, ele representa aquilo que nós somos internamente. E há muitas representações holográficas no corpo humano dos estados da consciência interna do ser humano. Por isso que há ciências ocultas que leem as mãos, né? A quiromancia, nós podemos ler o pé de uma pessoa, podemos ler a íris, podemos observar o rosto, os seus traços, podemos observar a postura física de uma pessoa, até quando a pessoa está conversando conosco, ouvintes, nós sabemos muito bem que há certas posturas físicas que representam o que a pessoa está pensando. Quando você está conversando com a pessoa e ela começa a cruzar os braços, né, na tua frente, é porque ela não está muito aberta realmente ao que você está falando. E quando você começa a falar muito, que nem eu costumo fazer aqui no nosso programa, já há mais de 250 programas que nós estamos com vocês, você está conversando com um amigo, com uma amiga, e ela começa então a olhar para o pulso, mesmo que ela esteja sem relógio, a pessoa começa a querer olhar o relógio, ou olha para o celular, olha para um lado, para o outro, porque ela está realmente ficando entediada com o que você está falando. O corpo fala, caros ouvintes. O inconsciente, a alma escreve diretamente no nosso corpo, sem passar pela consciência. Então, o caminho lunar, caros ouvintes, é esse. É o caminho que a energia divina, que a energia cósmica faz entrando diretamente no nosso corpo. Esse é o caminho lunar. E o sol, caros ouvintes, é justamente o contrário. O caminho solar, representado aqui pelo homem, nessa imagem que nós estamos mostrando aqui para vocês no nosso vídeo ao vivo, ele é o caminho da consciência. É o caminho esclarecido, o caminho clarificado daqueles que querem entender, que querem conhecer, que querem estudar, né? É, por assim dizer, ouvintes, o caminho iluminado pelo sol do conhecimento, a sabedoria das tradições, dos livros, do ensinamento, dos mestres que transmitem. E essas duas modalidades de conhecimento, ouvintes, elas têm que seguir juntas, porque o ser humano, ele está dentro de um mundo de polaridades. Então, tudo que existe no universo atualmente está polarizado em positivo e negativo, em masculino e feminino. E o ser humano, ouvintes, está polarizado entre matéria e espírito, entre energia e a sua manifestação densa, a matéria. Então, nós não podemos escapar disso. Então, nós temos que saber equilibrar, ouvintes, dentro de nós, as energias que vêm de uma maneira lunar, ou seja, que vêm direto da nossa alma e que se escreve diretamente no nosso corpo. Devemos saber equilibrar essas energias com a nossa consciência, com o desenvolvimento da nossa mentalidade, com os estudos, com a experiência, ouvintes, com a investigação. E há, obviamente, caros ouvintes, seres humanos que são desequilibrados dentro desses dois caminhos, do caminho lunar e o caminho solar. Há pessoas, inclusive, que acham que o único caminho espiritual é o caminho lunar, né? São pessoas que não querem estudar, são pessoas que não gostam de ficar ouvindo muita coisa aqui, como eu estou falando. São pessoas que dizem assim: eu gosto mesmo é da prática, né? De ir lá, de pegar, fazer, de sentir. O sentimento puro também faz parte do caminho lunar. São pessoas que gostam da mediunidade, que gostam do yoga, dos exercícios físicos, de toda esta parte, ouvintes, que realmente trabalha o caminho da energia por dentro do nosso corpo. E há pessoas, ouvintes, que são avessas a tudo isso. Há pessoas que são tão solares que elas só acreditam naquilo que elas podem estudar, que elas podem conhecer, nas opiniões dos escritores, dos filósofos, dos cientistas. São pessoas que realmente não acreditam que alguma coisa divina, espiritual, possa vir direto pela matéria. Então, uma das grandes tarefas, ouvinte, se não a maior tarefa de um alquimista, é justamente equilibrar essas duas manifestações da energia. E aqui, ouvintes, na imagem que nós estamos mostrando, se é que vocês conseguem discernir aí na imagem, vocês podem ver que o homem, né, que está com o sol representado na sua cabeça, ele está, de certa forma, recusando a energia que vem da lua, né, da mulher que está ao seu lado. Porque é muito difícil, ouvintes, aquele que está no caminho solar perceber que há um caminho muito mais rápido e muito mais direto das energias da consciência através do corpo. E a figura feminina, ouvintes, ela está com a sua mão esquerda colocada sobre o coração, que é o centro, obviamente, da espiritualidade, e a mão esquerda representa a mão de entrada das energias, e a sua mão direita está apontando para baixo, para o galo, caros ouvintes, que está aos pés dessas duas figuras. O galo, ouvintes, ele é um símbolo universal e um símbolo alquímico para o sol, pois sempre o galo, caros ouvintes, ele canta anunciando o sol. Por isso que em muitas cidades antigas, cidades do interior, ainda se vê aquele adorno em cima dos telhados, um sol com os quatro pontos cardeais, representando que esse animal, ele prenuncia o sol. Então, caros ouvintes, a lua sentindo a energia que vem do sol, que é a fonte de toda a vida, e apontando, ouvintes, para o seu símbolo. Enquanto que o homem ali, caros ouvintes, que está representando a consciência, que era para ser, ouvintes, o lado esclarecido, está lamentavelmente rejeitando esta tão importante parte da consciência, que é representada pelo caminho lunar. E esse fundo, caros ouvintes, dessa imagem, que é o lago Plácido com os barcos ali flutuando, também é recorrente nas imagens alquímicas. E essa água, caros ouvintes, ela tem um significado muito profundo. Ela representa exatamente o inconsciente, o caos que existe dentro da nossa consciência. E a água representa não só as emoções, né, os nossos sentimentos, mas principalmente a capacidade de renovação, né, a capacidade de transformação que a água tem. A água pode se sujar, depois ela pode ser limpa, ela pode ser transmutada das mais diversas formas, ela pode ser decantada, ela pode ser sublimada, ela pode ser evaporada, pode ser congelada, ela se transforma, se purifica, se contamina de formas diferentes. Então a água, ouvintes, ela sempre representa o lado da nossa alma, o lado da nossa inconsciência. Então vocês podem ver, ouvintes, numa imagem alquímica muito simples, muito singela, nós temos aí essas duas primeiras letras do alfabeto alquímico, mas que tem um significado muito profundo. e nós vamos passar aqui a uma outra imagem, ouvinte, são três cores que estão representadas, que são as três fases, ouvintes, da obra alquímica. Então nós temos uma imagem que aqueles que não estão vendo, eu descrevo para vocês, né? Parece aquele narrador de futebol, né? Não existe coisa mais louca do que ouvir transmissão de partida de futebol, mas aqui está mais simples. Nós temos uma imagem, ouvintes, um retângulo repartido em três partes, uma parte negra, uma parte branca e uma parte vermelha. Há muitos times no Brasil e vários estados que têm exatamente nas suas bandeiras essas três cores, o preto, o branco e o vermelho, que normalmente são analisados aí das mais diversas formas pelas pessoas que vão analisar uma bandeira, um dístico, um emblema, um símbolo. Mas para a alquimia, ouvintes, essas três cores representam realmente praticamente a terceira letra do alfabeto alquímico, ouvintes, são essas três cores. Elas são as três fases do trabalho alquímico. E toda a obra alquímica, ouvintes, começa justamente com o negro, com o preto, com aquela morte que os egípcios tanto comemoravam. E é por isso que eles se chamavam Terra de Khem, a Terra Negra do Egito, pois toda obra, ouvintes, começa na negrura. Já dizia uma frase clássica da alquimia, que a negrura é o começo da brancura. E aquelas pessoas que não são iniciadas no conhecimento alquímico realmente não tem como saber exatamente o que isso significa, porque tudo, ouvintes, para se transformar, para nascer num novo estágio, num novo nível, precisa morrer, precisa se transformar. Por isso que a maior parte das iniciações ocultas, das ordens iniciáticas, são ritos que têm a ver com o simbolismo da morte. Porque se não houver, ouvintes, a morte da semente, como nos informa a Bíblia, não pode nascer a árvore. Então é preciso a morte, o sacrifício da forma da semente para que ela cresça e se multiplique nas suas células e transforme-se numa coisa muito diferente, que é uma árvore. Ou como colocou muito alquimicamente, ouvintes, na sua oração São Francisco, no final da sua oração ele diz: e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então aqueles que querem, ouvintes, passar para um outro nível precisam se transformar, precisam realmente morrer para aquele homem antigo e nascer para um homem novo. Então toda a obra alquímica começa nessa negrura, nesse preto, caros ouvintes, e é também um mergulho no inconsciente, um mergulho no caos. Provavelmente nós vamos ter que fazer outros programas aqui para continuar falando sobre isso, porque o branco, ouvintes, ele é o outro lado, ele é a matéria transformada, a matéria que foi trabalhada. Mas o branco, ouvintes, não representa ainda o final da obra, pois ele carece de energia. Por isso que a terceira cor, ouvintes, dessa imagem é o vermelho. É a matéria não só purificada, mas é a matéria totalmente plena do sangue da vida, aonde se encontram os aspectos solares da consciência e os aspectos lunares que ativam o corpo. Assim como o nosso sangue, ouvintes, que ele é vermelho, ou então como a seiva das plantas, que é verde, mas que também tem lá o seu princípio, o sangue ele tem um poder muito grande, porque ele é físico, mas por aquele metal, que no nosso caso é o ferro, e no caso das plantas é um outro mineral da obra alquímica, ouvintes, que está realmente dentro de nós, pois realmente o grande objetivo da alquimia, ouvintes, é a transformação. E nós, ouvintes, somos os seres que devemos ser transformados. Nós devemos permitir e conhecer, ouvintes, a nossa natureza para chegarmos nesse nível aqui que nós estamos mostrando. Até o dia que a nossa aura, ouvintes, seja realmente a imagem do nosso ser interno, que nós possamos sermos tão cheios, ouvintes, de sabedoria, sermos tão cheios de conhecimento, que nós realmente sejamos um espelho do nosso ser interno, e que nós atinjamos, ouvintes, por essa sabedoria, não só o ouro material, ele realmente existe, mas principalmente o ouro da nossa aura, caros ouvintes. O aperfeiçoamento, a purificação do nosso ser mais profundo, que está dentro de nós. Então, convoco a todos vocês. Fechemos os nossos olhos, nos interiorizemos, sentindo o batimento cardíaco. Vamos fazer brilhar aquela nossa luz interna e vamos, ouvintes, tentar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa bênção desperte ainda mais a chispa divina dos vossos corações e encandeça ainda mais a vossa mente, para que vocês sempre estejam procurando expandir, ouvintes, o seu conhecimento, a sua sabedoria, rumo a uma vida mais sábia, uma vida mais integrada, uma vida mais espiritualizada. É para isso, ouvintes, que existe aqui o nosso programa, para que vocês possam diariamente, de segunda a sexta-feira, ter aqui um contato com esses conhecimentos que avivam, despertam a nossa espiritualidade. Terminamos aqui, ouvintes, o programa Lux Esotérica de hoje, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, e que nós podemos estar aqui juntos estudando mais temas aí da alquimia nos próximos programas. Convidamos a todos para comparecerem aqui novamente. Deixamos vocês agora com a programação interativa, sempre com muito boa música da Rádio Esotérica FM. Finalmente, ouvintes, nos despedimos com um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.